Você vai ouvir agora uma ministração impactante. Ela trará à sua vida crescimento espiritual e transformação. Ouça com atenção, anote as referências bíblicas, compartilhe com outros irmãos e experimente desfrutar das bênçãos que vêm do conhecimento da Palavra de Deus. Acesse ainda outras mensagens no nosso site www.projetoadoradores.org.br. Eu te convido a abrir a palavra do Senhor. Nós vamos ter uma breve meditação nessa noite. No livro de João, livro do apóstolo João, o Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Abra sua Bíblia. Se você perceber que alguém está sem a Bíblia, deixe que ele acompanhe com você aí também. Em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 38. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 38. Eu vou ler, você pode acompanhar. A minha versão é um pouquinho diferente, mas não tem problema, você acompanha aí. Você vai ver que nós estamos falando a mesma coisa, estamos lendo o mesmo texto. Diz assim a palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 38. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhes Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós colocamos diante do Senhor nessa hora, Pai, a Tua palavra. E pedimos que o Senhor possa trazer um ensinamento novo para os nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Que o Senhor possa renovar a Tua palavra nas nossas vidas, nessa meditação que teremos nessa hora. Toma a minha vida, toma a vida dos irmãos. Oramos pelo pastor e pela igreja em Contagem. Pedimos a Tua cobertura sobre nossas vidas, é assim que oramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vou te pedir a sua atenção rapidamente, nós não vamos demorar muito, até porque eles estão muito cansados dessa maratona que foi o encontro para eles, mas eu quero que você preste atenção rapidamente em alguns pontos que nós vamos meditar nessa noite, e eu creio que durante essa semana o Senhor vai continuar falando ao seu coração. Esse é um texto que nós conhecemos bastante, é um texto que desde a minha infância lá na escola bíblica dominical, nós sempre lemos, sempre ouvimos contar essa história de Jesus, de Lázaro, da irmã de Lázaro, da situação em que Jesus chegou naquele lugar, do estado em que aquele homem se encontrava, no estado em que Lázaro se encontrava, e aquilo que Jesus operou, o milagre de simplesmente chamar Lázaro para fora, e Lázaro vir, sair de uma morte, sair lá de dentro morto e chegar vivo até o lado de fora, e Jesus mandando ir. É uma história que eu tenho certeza que você também já ouviu, que você já conhece. Mas, recentemente eu estava meditando nisso aqui, os meus olhos foram assim despertados para alguns personagens que nós vemos aqui nesse texto. E é sobre esses personagens e algumas características dele que eu quero conversar com você nessa noite, em nome de Jesus. O primeiro deles não podia deixar de ser diferente. É a vida de Jesus. O texto começa falando de Jesus, mas não fala de qualquer forma. Fala que Jesus estava profundamente comovido. Fala que Jesus estava, em algumas versões, com compaixão. Em outra versão fala que Jesus, cheio de amor. Sabe, irmãos, que às vezes nós cantamos aqui que Deus me ama. Nós cantamos tantas músicas, tantas canções que retratam realmente a verdade, que é exatamente isso, o amor de Deus, expressando o amor de Deus pela humanidade, o amor de Deus por mim, o amor de Deus por você, o amor de Deus pela igreja, o amor de Deus pelas famílias, o amor de Deus pelas pessoas. E nós não cantamos aqui, não é mentira, é exatamente isso. Mas às vezes nós perdemos a noção do que vem a ser esse amor de Deus por nossas vidas. E aqui o texto que nós lemos fala que Jesus era aquele que estava naquele momento comovido, cheio de amor, cheio de compaixão, aquele que estava se importando com a situação em que ele estava passando naquela hora. E é tão interessante porque ele já sabia disso, ele sabia que ia ser assim, porque ele sabia que era para glorificar o nome do Pai, mas de repente, mesmo com toda a ciência, mesmo sabendo de tudo isso, ele se viu comovido com toda aquela situação. Jesus não fica alheio às nossas situações. Jesus não fica alheio àquilo que nós estamos passando. Tem hora que nós passamos por tantos problemas, tantas dificuldades, tantos tropeços na nossa vida, e tem hora que a coisa está tão apertada que vem aquela acusação, aquela sugestão de Satanás na nossa mente, fala assim, ó, sabe, Léo, o que está acontecendo? Deus esqueceu de você, Deus lembra muito, é da irmã ali, do irmão, do pastor, daquele outro irmão abençoado, mas de você, Léo, Deus esqueceu de você. Deus não faz isso. A palavra nos diz, e esse texto nos relata isso, que ele viu toda aquela situação e ele teve compaixão. E é exatamente isso que Deus sente por você nessa hora. O coração dele por mim, por você, é um coração cheio de amor. Eu não sei aquilo que está acontecendo, eu não sei aquilo que está passando, você não sabe aquilo que eu estou sofrendo, você não sabe onde em mim dói, mas tanto para mim quanto para você, a condição de Jesus nessa hora, a forma como ele se encontra nessa hora, é que ele está presente na nossa vida, e ele olha para mim e olha para você, e ele sente um profundo amor por mim e por você. Quando nós cantarmos mais uma vez, Deus me ama, você vai poder cantar isso com toda a propriedade. Você vai ter na sua mente a noção, aliás, isso vai ser impossível, mas você vai ter pelo menos uma direção do que significa isso, o que significa quando nós falamos que Deus nos ama. É esse Jesus cheio de compaixão que chega naquele momento, naquele lugar. E é tão interessante, porque tem pessoas que não gostam muito de ir em cemitério, né? Tem gente que, quando fala que tem que ir em cemitério, vai, eu vou lá, é o último lugar que eu quero ir. Eu vou confessar para vocês uma coisa. Na minha adolescência, na idade, mais ou menos na idade deles aqui, próximo ali dos 17, 18 anos, eu ia sempre no cemitério. Eu ia sempre no cemitério numa sexta-feira. E era sempre no cemitério numa sexta-feira, 11 horas da noite. Já imaginou isso? Já imaginou o que um rapaz ia fazer no cemitério 11 horas da noite? Mas eu morava lá perto, então eu brincava lá dentro à vontade, não tinha medo de nada. E nós íamos sexta-feira, 11 horas da noite, porque era o lugar onde a gente encontrava para ir para o monte orar. Eu, Marconi, que está aqui entre nós, o meu cunhado, meu irmão, que o Senhor já levou, já está com o Senhor, nós encontrávamos ali, guardávamos o carro lá dentro do cemitério, fechávamos a porta, subíamos o monte, lá no Taquaril, lá onde tem a torre de oração, de adoração, nós não chegávamos aí lá em Simão, mas subíamos um tanto ali, passávamos a madrugada orando, depois voltávamos duas, três horas da manhã, e o carro estava guardadinho lá, sabe por quê? Muitos têm medo de ir num lugar desse aqui, ó. Era sem risco de ser assaltado, de ser levado. O carro estava guardadinho lá. E é nesse lugar tão esquisito. É como se fosse hoje num cemitério que Jesus chegou e demonstrou para mim e para você que Ele é um Deus que se comove com a minha situação, com a sua situação. Ele é um Deus que se importa com a sua família, que se importa com a sua família. Ele é um Deus que se comove com as dores da sua casa, com os problemas lá na sua casa. O único que quer que você não imagine isso é Satanás. Ele quer que você imagine o seguinte: você está abandonado. Mas em momento algum você está abandonado. Eu gosto tanto de ler aquela passagem do filho pródigo, porque aquilo ali retrata exatamente a minha história, de alguém que teve tudo a seu favor, teve todo o reino disponível a seu favor, mas um dia resolveu largar aquilo tudo e foi embora. Mas o que é mais bonito nisso tudo é que a impressão que eu tenho daquele texto, eu posso estar até errado, mas a impressão que eu tenho daquele texto é que quando aquele homem viu aquele filho voltando, que ele correu e abraçou, a impressão que eu tenho daquele texto é que todos os dias aquele homem ia para a beira do portão, para a entrada da casa dele, para a beira do caminho, e ficava lá com os braços abertos, olhando assim: quem sabe ele não vem hoje, eu vou correr e vou dar um abraço nele, porque foi isso que Jesus fez por mim, movido por essa paixão, comovido por esse amor, nessa condição de um Deus que me ama incondicionalmente. Ele estava de braços abertos, me esperando, mesmo eu estando longe, ele estava lá de braços abertos me esperando, até o dia que eu voltei e cheguei para junto dele. Então esse é um dos personagens que nós vemos nesse texto. O outro personagem que eu quero conversar com os irmãos rapidamente é Lázaro, mas Lázaro em três estágios. O primeiro estágio que o texto nos fala é que Lázaro foi chamado de morto. Quem era esse Lázaro? Que importância tinha esse Lázaro? O que aconteceu com esse Lázaro, meu Deus? Por que esse homem tinha que morrer? Jesus, com tanta coisa para fazer, tanta vida para curar, por que esse homem tinha que inventar de morrer? Diz o texto que Lázaro estava no sepulcro. E o sepulcro é o lugar de quem está morto. Irmãos, e quantas vezes, enquanto os homens, enquanto as pessoas estão exatamente dessa forma, mortos, estão precisando, carentes de ouvir a voz de Deus dizendo para ele: ô, Lázaro. Quantas vezes eu estava assim, irmãos, pensando que estava vivo, mas estava precisando de ouvir Deus falar: Marcos. Quantas vezes nós estamos em situações, às vezes não estamos colocados num sepulcro ou num cemitério, às vezes não temos uma pedra nos impedindo a nossa saída, mas a nossa postura é uma postura de morte, é uma postura de quem não frutifica, de quem não dá fruto, de quem não cresce. Passa um ano, entra outro ano, o tempo vai passando, as criancinhas que estavam ali são adolescentes que estão aqui e serão os líderes que estarão aqui futuramente, mas não cresce. Eu conversava com um pastor e fui buscá-lo no aeroporto um dia, a gente conversando, e ele perguntou para mim: qual é a diferença de crescimento e desenvolvimento? O que acontece com uma vida morta é que ela não desenvolve. Desenvolver, nós poderíamos colocar, é cumprir o seu papel. Eu posso ter, e lá em casa, eu já contei isso para os irmãos, mas é tão interessante, eu sempre lembro disso. Na porta da minha casa tinha um pé de mexerica. Minha avó plantou, cercou, eu tomei algumas chineladas por causa daquele pé, porque eu muitas vezes fui jogar bola e quebrei aquilo, depois apanhava, mas estava lá o pé de mexerica, ficou lá, sobreviveu aos chutes que eu dei de bola, e minha mãe cercou e jogava água, aquilo cresceu, deu uma árvore bonita, mas não dava fruto, não dava fruto. Aí um dia minha mãe, eu lembro disso direitinho, minha mãe chegou e falou assim: olha, eu acordei, a minha mãe, ela conversa com as plantas dela. Eu não sei se tem alguma senhora aqui que conversa com a planta, mas a minha mãe conversa com a planta dela. Eu não sei se a planta responde. Tomara que não, mas que conversa com ela, conversa. E a minha mãe chegou e falou assim: olha aqui, seu infeliz. Se você não der fruto esse ano, o ano que vem eu te corto. E eu escutando aqui, falei: ah, a mulher ficou brava mesmo. Irmãos, mais um ano sem fruto. Chegou o ano seguinte, ela, ó, cortou, e hoje no lugar onde estava o pé de coisa, tem uma ardósia de todo tamanho, lá tapando tudo. Cresceu, mas não desenvolveu. Não cumpriu o seu chamado. Não cumpriu o seu propósito. É semelhante a estar morto. É semelhante a estar morto. Eu fico pensando quantas vezes, quantas coisas eu comecei a fazer na minha vida e que duraram um mês, dois meses e permaneceram mortas. Eu fico pensando quantos projetos eu imaginei para mim, para minha casa, quantos caminhos eu imaginei, não, agora vai, agora isso aqui vai dar certo. E não caminhou, não foi para frente. Morreram. Alguns cresceram, mas não desenvolveram. E o estado de Lázaro aqui era esse, de morte. Talvez semelhante a muitos de nós aqui hoje. Estamos aqui rindo, brincando, felizes, cultuando ao Senhor por esse mover de Deus no meio dos nossos filhos, dos nossos adolescentes. Mas lá no meu coração, lá no nosso coração, lá em casa, tem um cheiro de morte. Tem algo que não está desenvolvendo, não está desenvolvido. Tem algo que não está cumprindo o seu propósito. Tem hora que tem algo que não está alcançando aquilo para o qual foi chamado. Esse é um dos personagens que nós temos aqui, que é o Lázaro, morto. Mas no versículo 43... nós vemos um outro Lázaro agora. Olha o que diz o texto. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora, Lázaro. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Então nós vimos um Lázaro morto dentro do sepulcro. Agora nós vemos um Lázaro que já não é mais morto, já está vivo. Mas tem muito Lázaro, tem muito de nós que estamos como esse Lázaro aqui, estamos vivos sim, mas não conseguimos nem andar. Como é que está esse Lázaro? Vira aí, Lázaro, dá uma andadinha, porque estamos amarrados. Experimentamos o milagre de Deus, experimentamos o mover de Deus, mas algo ainda está sobre nós. Como que uma cadeia, como que faixas nos envolvendo e nos prendendo. Sabe que é muito fácil nós vivermos assim? E acharmos que está tudo bem? Não, está uma bênção, está bom demais, glória a Deus, aleluia, maravilha. Ô Jesus, isso é bom, eu era morto, agora eu estou vivo. Isso é uma verdade, mas também é uma verdade, que Lázaro estava morto, ele estava vivo, mas ele estava limitado nas suas ações. Ele estava limitado na sua vida, porque ele estava amarrado. Ele estava preso. Meu irmão, eu olho para esse exemplo de Lázaro e falo: meu Jesus, tira as minhas amarras, Jesus. Tira aquilo que me amarra. Eu amo o Senhor, eu quero viver para o Senhor, mas eu estou entendendo que tem coisa que está me prendendo, está me amarrando. Eu me vi como esse Lázaro aqui, irmãos. O Lázaro nesse estágio, vivo, mas amarrado. Tudo que começa, tudo que tenta fazer dá errado. Constantemente triste, constantemente abatido, às vezes deprimido. às vezes sem saber para onde ir, o que fazer, para onde correr, às vezes sem alegria. Ah, eu sou um crente. Tem que esse crente carrancudo, né? Eu sou um crente, glória a Deus, eu sou salvo, estou salvo. Mas o que nós vimos aqui, essa alegria que nós vimos aqui demonstrada hoje, essa vida toda que nós vimos demonstrada hoje, isso é simplesmente o começo de tudo que Deus quer para mim e para você. Quando nós voltamos do encontro, assim, nós ficamos na pilha total, porque lá nós ouvimos Deus falar. Mas isso não tem que ser apenas de vez em quando no encontro, isso tem que ser todos os dias da nossa vida, não é, Luiz? Isso tem que ser todos os dias da nossa vida. Nós vamos descer o monte, nós vamos voltar para as nossas casas, amanhã cada um de vocês aqui, uns 7 horas da manhã, outros 1 hora da tarde, vão ter que enfrentar uma aula de português, uma aula de matemática. A vida continua, só que vai depender da postura, de como nós vamos, de qual postura nós vamos tomar, o que, que vai ser a partir de amanhã, 7 horas da manhã, quando, ou 6:30, né, quando a mãe chegar e começar a cutucar, está na hora. Hoje não, já vou, mais 5 minutos, mais 10 minutos, aí a mãe vai e coloca tudo arrumadinho para tomar o lanche, mais 5 minutos, essa alegria que nós estamos vivendo aqui, irmãos, isso Deus quer para nós constantemente. Deus quer isso para você constantemente. E se você ficou aqui de longe olhando e vendo, falando assim, como é bom Deus atuar no meio dos jovens, né? Eu quero te dizer uma coisa, irmão, pula no barco, entra nesse barco e vai nesse mover de Deus, vá buscar isso diante do Senhor. Deus não tem alegria, não é para jovens, não, é para o seu povo. Se você é povo de Deus, Ele tem esse mover aqui para você também. Se você é povo de Deus, Ele está te dizendo hoje, eu vou tirar aquilo que está te amarrando, eu vou tirar aquilo que está como atadura sobre você, para você viver esse nível de alegria aqui. Deus quer isso para mim e para você. Deus tem isso para mim e para você. Deus deseja isso para a igreja dele. O viver, não apenas, não naqueles vales, não naquela inconstância, mas subindo sempre como águia, cada vez mais alto, cada vez mais perto dele, cada vez mais envolvidos com ele, cada vez mais amando o Senhor, cada vez mais experimentando o amor dele. E é uma coisa tão interessante, é tão gostoso, que quanto mais você mergulha nesse amor, mais você se sente amado por Deus, e mais você consegue amar o Senhor. Porque quando nós experimentamos o amor dele, é que nós temos condição de amá-lo, porque foi ele que nos amou primeiro. Eu e você, no nosso estado natural, nós não tínhamos condição de saber nem o que era amor, mas nós fomos alcançados por esse amor, ministrados por esse amor. Por isso que eu posso amar a minha família, posso amar a minha outra família maior ainda, posso amar os meus irmãos, porque Ele me amou primeiro, Ele derramou esse amor por mim e por você. Então, um Lázaro que era morto, agora um Lázaro que está vivo, mas está amarrado, está atado, está impedido de prosseguir, está com dificuldade de caminhar, com dificuldade de locomover, não consegue dar uns pulinhos, está naquela coisa abençoada, e o negócio é... Dá aqueles pulinhos. Tem uns que estão precisando de assim, fazer uma educação física aí, uma ginástica, né? Procura o Flávio lá, o Flávio é professor de ginástica, dá um jeito aí, ele é o personal training, vai lá e faz, né? Faz uma ginásticazinha. Irmãos, Deus quer se mover para toda a igreja, e não é só isso aqui não, Ele quer aquilo que aconteceu lá desde sexta-feira aqui, sábado o dia inteiro, hoje o dia inteiro. Ele quer isso para você, Ele quer isso para mim, quer isso para você. Isso é simplesmente tirar as amarras, e aí nós entramos no outro estágio, no outro personagem de Lázaro nessa noite. É o Lázaro que já não está preso mais, mas é o Lázaro que vai. O texto diz, olha, o que é que Jesus fala aqui? No finalzinho do versículo 44, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Tira aquilo que lhe prende e deixa ir. Tira aquilo que amarra e deixa ir. Tira aquilo que é sufoco e deixa aí. Tira aquilo que atrapalha e deixa aí. É isso que Deus está fazendo. E a palavra dele para mim e para você hoje é: se você quiser, você vai experimentar o que é ser um homem livre dessas amarras, livre dessas coisas, dessas ataduras, livre disso que está nos prendendo, está nos pedindo, impedindo de caminhar, de saltar na presença do Senhor, que está nos impedindo de extravasar na presença dele. Eu acho tão bonito, porque eu sempre fui muito durão assim. E quando eu vejo esses adolescentes, esses meninos aqui, agora estou falando dos adolescentes homens. Quando chega essa turma aqui precisando de lencinho para poder enxugar o olho, está chorando, meu coração quase arrebenta de alegria. Eu fico feliz demais, porque eu sei o que significa para um rapaz chegar na frente de uma igreja e engasgar e começar a coçar aqui, começar a dar um nó, e aí dói o coração, dói tudo. Eu sei o que significa isso. Eu sei que é Deus que está fazendo isso na sua vida. Eu sei que é o Espírito de Deus que está movendo na sua vida. Como Jesus fez lá em Lázaro e disse: olha, Lázaro, agora você pode ir. Ele está aqui nessa noite para dizer para você: você quer ir? Você quer ir? Você quer ir, Valdir? Você quer caminhar, Gustavo? Você quer ir, Ladini? Você quer ir, Dario? Ele está falando aqui, ó, se você quer ir, você quer, Wesley, caminhar mais? Você quer caminhar mais? Então a ordem dele, a palavra dele é: tire as ataduras e deixe que ele vá. E a palavra do Senhor para você é: se você quiser, eu estou dando uma ordem para as ataduras caírem e você caminhar livremente, você caminhar como uma corça, com velocidade, com beleza, com propósito, na direção que Deus estabeleceu para mim e para você. Ele quer isso para você nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Se você está querendo caminhada diferente com Deus, se você está querendo uma caminhada diferente com Deus, se você, enquanto nós meditávamos, lembrou de alguma atadura que está na sua vida, ou quem sabe tem muito mais do que atadura, tem realmente um espírito de morte que não deixa você caminhar, não deixa você crescer, não deixa você desenvolver, não deixa você sair do lugar, não deixa você produzir. O tempo está passando, nós estamos envelhecendo, mas não estamos produzindo, não estamos, no termo que o pastor usou, desenvolvendo. Eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, que o mesmo espírito que estava lá no acampamento com os adolescentes, tratando no coração deles, é o mesmo espírito que está aqui agora. Amém? Nós podemos orar? Você pode se colocar em pé? Essa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos orar, queridos. Eu creio num Deus que pode todas as coisas. Tem um outro personagem aqui nesse texto que eu não citei, mas trata-se da irmã do morto, que chegou e falou assim: Senhor, agora é tarde, agora não tem mais jeito. Quantas vezes eu imaginei que não tinha mais jeito, quantas vezes eu tinha desistido, quantas vezes eu tinha caído sem nenhuma esperança, porque eu estava pensando como Marta: agora não tem mais jeito. Mas quando Jesus entra na história, a morte sai, irmão. Quando Jesus chega na história, a morte vai embora. Quando Jesus chega na história, a vida, porque ele é o caminho, a verdade e a vida chega. E quando Jesus dá a ordem, quando ele dá a ordem, as coisas acontecem em nosso favor. Eu quero orar por você nessa noite, mas eu quero fazer uma coisa diferente hoje. Eu quero que os adolescentes venham aqui. Vocês vão fazer ali, ó, vai ficar uma turma lá e outra turma aqui. Vamos fazer um corredor. Mais para lá. isso aí, tá bom, tá bom. Aqui, ó, aqui, agora aqui, ó. Agora aqui. Virado pra lá, virado pra lá. Chega mais pra trás um pouquinho, por favor, vocês aqui. Heitor, mais pra trás, mais pra trás. Mais pra trás. Dani, chega um pouquinho mais pra cá, por favor. Isso. Deixa espaço aí pro pessoal poder passar. Meu irmão, Deus fez uma coisa muito bonita na vida dessa parte da igreja. E Deus pode fazer mais ainda, pode fluir mais ainda. Eu não sei o que você vai pensar disso, não. Mas eu quero te fazer um desafio nessa noite, em nome de Jesus. Se você que está precisando de ser ministrado com vida, eu quero te convidar, sai do seu lugar, vem aqui para o meio deles aqui. Vem aqui para o meio deles. Se você está precisando de receber mais de Deus, de repente você olhou aqui para essa alegria e falou: Senhor, eu queria tanto estar alegre como eles estão. Eu quero te dizer, irmão, sai daí. Se de repente na sua vida tem alguma coisa que está semelhante à morte, ó, bobo é você de ficar aí nessa hora, porque Deus está muito forte na vida dessa rapaziada. Então sai do seu lugar e vem para cá, e deixa que eles ministrem sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Se você está com alguma coisa que você está querendo colocar diante do Senhor, se você está com algum pedido, alguma oração que você... Vem para cá também. Vem para cá também. Mas vem para o centro. Não fica na beiradinha, não. Vem para o centro. Os adolescentes agora vão começar a orar por eles. Começa a ministrar sobre a vida desse povo agora. Comece a orar agora por eles. Vocês que experimentaram do Senhor lá. A palavra de Deus fala que do seu interior, do meu interior, fluirão rios de águas vivas. Então comece a orar agora em nome de Jesus. Deixa fluir desse rio sobre que está dentro de você. Deixa fluir desse rio nessa hora. Não feche a sua boca, comece a orar. Comece a clamar por essas vidas. Quantas vezes eles estavam aqui orando por você. Hoje você tem o privilégio de ser usado por Deus para abençoar essas vidas. Então ore agora com fé. Ore agora com intrepidez. Ore com ousadia agora em nome de Jesus. Ore, ore. Se você ora em línguas também. Mas ministre agora em nome de Jesus. Você não é mais um menino qualquer. Você não é mais uma criança qualquer. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Você é um jovem de Deus. E é de você que vai fluir nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ore, ore por cura. Ministre a cura na vida deles nessa hora. Ore por salvação, ore por salvação, ore pelo conforto do Senhor, ore pela alegria do Senhor, ore agora com fé, ore com intensidade, ore agora com ousadia diante do Senhor, porque Ele te deu esse final de semana, não é para você ficar mais gordo, mas Ele te deu para você distribuir, para você abençoar, para você ser um canal, e você é este canal de Deus, você é este canal de Deus. Você é esse canal de Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Vem, Senhor. Nós oramos a Ti, Senhor. É a Tua igreja em oração nessa noite, Pai. Oh, Deus. Quantos de nós estamos assim como Lázaro, lá dentro, Senhor? Lá no sepulcro, lá no cemitério, envoltos, presos, amarrados, mortos. Mas nessa noite nós ouvimos que o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que traz a vida, o Senhor é aquele que ministra a vida. Então chama esses que estão aqui pelo nome nessa noite, Pai. Chama esses que estão pelo nome nessa noite e dá uma ordem para que eles possam sair do estado de morte para o estado de vida, em nome de Jesus. Dê a tua ordem nessa noite, Pai. Chama cada um pelo nome nessa noite. Manifesta o teu amor. Mostra o teu amor. Mostra o teu amor, Senhor. Mostra o teu amor. Revela-te a Ele como aquele Jesus que tem compaixão de nós, como aquele Jesus que nos ama. Aleluia. Oh, aleluia. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Olhe, meu irmão, deixa fluir. Deixa fluir do seu interior. Sim, deixa fluir do seu interior. Forte, é a palavra de Deus que diz que do seu interior fluirão rios de águas vivas. Deixa fluir do seu interior. Abre a sua boca e comece a orar. Comece a buscar, comece a interceder. Sim, eu estou fraco. Aleluia. Eu estou.